Metal do Arrocha. Quero estar com você por um dia. Vou mostrar pra você quem eu sou. Vou te dar amor, carinho no dia. Eu vou ser seu amor. Quero ter com você uma chance e provar pra você, meu amor. Se eu tiver com você um instante, eu vou ser seu amor. Vem, vem sentir o carinho que eu tenho. Vem, vem sentir o amor de pertinho. Cê não pode dizer que não gosta. Não gosta do meu jeitinho. Cowboy da Bahia, volume 4. Essa noite eu sonhei com você. O meu sonho foi muito gostoso. É assim que eu sonho e penso em você. Você me deixa nervoso. Mas um dia vou te convencer que sou todo amor e carinho. Encomendas feitas só pra você. Você vai ser toda minha. Vem, vem sentir o carinho que eu tenho. Sentir o amor de pertinho. Cê não pode dizer que não gosta. Não gosta do meu jeitinho. Não gosta do meu jeitinho. Não gosta do meu jeitinho. Não gosta do meu jeitinho. Não gosta do meu jeitinho. Não gosta do meu jeitinho. Não gosta do meu jeitinho. Portal do Arrocha, é sucesso. Cowboy da Bahia. Você está curtindo Cowboy da Bahia, volume 4, o Arrocha 100% diferenciado. Agradeço primeiramente a Deus, a Tela da Música, que está gravando tudo ao vivo, nossos apoiadores, enfim, todos que estão fazendo parte desse projeto. Muito obrigado mesmo, viu, gente? Vai aí meu abraço para todos que estão curtindo essas lindas músicas na voz de Cowboy da Bahia. Vamos de música!